Dr. Nelson Rodrigues, ele que é candidato a deputado estadual pelo PPS, Partido Popular Socialista, número 23222. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito bom dia, ouvinte do RCI. É, claro, sempre uma satisfação estar num estúdio de rádio e não é diferente por estar aqui nesse momento. E até fazendo a ressalva aqui de que, olha, você que está nos sintonizando aí não colocou na rádio errada, não. Aqui não, é o 1320 AM, recebendo aqui o Dr. Nelson Rodrigues, que está sendo candidato agora a deputado estadual. A coligação, né, é formada aí pelo partido PPS. É a primeira vez como candidato? É a primeira vez, Guilherme. E eu até explico. Eu, em ocasiões pretéritas, né, muitas vezes fui convidado, ora para fazer parte de uma chapa de vereadores, até cargo do Executivo Municipal, para compor chapa. E eu entendia... Sempre tive entendimento que a minha atuação como comunicador social supria, digamos, a necessidade de eu estar, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, né? Fazendo com que eu, como comunicador, pudesse propiciar discussões de cidade, dos principais assuntos que devem ser discutidos. E nunca me atrevi a ser candidato. Mas aí eu fiz uma reflexão, primeiro levando em conta se eu tenho condição... digamos assim, intelectual para ser candidato, se eu tenho conhecimento necessário, se eu tenho experiência para isso, se eu tenho disposição para fazer isso. A gente analisa o quadro político brasileiro nesse momento e, infelizmente, estamos decepcionados. Eu sou um daqueles, eu sou um cidadão comum, como qualquer outra pessoa, que está decepcionada e a classe política contribuiu muito para isso. Ora, em cada telejornal é um escândalo que você se depara nesse momento. E eu comecei a prestar atenção e fiquei atento, pensando e disse, poxa, mas então está na hora das pessoas de bem vir para o limpo. Aqueles que têm alguma coisa a dar em favor da sociedade, aqueles que têm um passado limpo, porque, Guilherme, eu não abro mão de muitas coisas, e entre as quais eu não abro mão do meu passado. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fiz na minha vida, nada me desabona. Nada, absolutamente. E se alguém, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que porventura não se convença pela minha palavra, pode fazer a pesquisa que queira fazer. Em relação a, digamos assim, a ter participado de qualquer ação ilícita sobre maneira com dinheiro público. Jamais fiz isso na minha vida e jamais farei, evidentemente. Então eu acho que as pessoas, eu tenho dito, feito uma pregação, você não tem... lustro para ser vereador, não tem pretensão de ser deputado, acha que não consegue fazer um enfrentamento numa eleição, participe da sua sociedade. Porque eu tenho comigo que nós ficamos muito silentes nos últimos tempos, no sentido de silêncio. E as coisas foram acontecendo, e as práticas de corrupção, a vida, praticamente em todo o Brasil, me parece que passou a ser uma coisa normal, encarada como uma coisa normal, e não é. Absolutamente não é. Deve ser dioturnamente combatida com rotundo não em relação a tudo isso. Então eu vim e me coloco à disposição do eleitor de Foz do Iguaçu e da nossa região para ser uma alternativa de candidatura a deputado estadual. Né? Obrigado por você ter feito a lembrança do meu número, o 23222, que é o meu número de campanha nesse momento. Portanto, primeira candidatura à Assembleia Legislativa, que propostas, até tem alguma proposta nessas andanças, até com conversas com a comunidade, propostas que vêm sendo cobradas, que você pretende apresentar durante um eventual mandato de 4 anos na Assembleia? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer, Guilherme, é resgatar a dignidade do homem público. Em sendo deputado, eu tenho, como qualquer um dos deputados, nós temos que saber de cor e salteado o que é feito com cada centavo da Assembleia Legislativa. É muito dinheiro jogado fora, muito dinheiro gasto desnecessariamente, e nós sabemos absolutamente disso. E muitas vezes o deputado ou a deputada, para ter aquilo em favor, fica quieto, não diz absolutamente nada. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. No campo da atuação política, Guilherme, Foz do Iguaçu não tem representatividade, uma representatividade mais efetiva de dia a dia. Isso é caro. E quando você ouve o relatório de quem participou, são pequenas emendas, são coisinhas, são questiúnculas. Não se fala em integração micro-regional sequer. Nós somos 3 países, aqui não se fala em integração em relação a isso. Ações de saúde, ações da cultura, ações de comércio, inclusive. Nós falamos em desenvolvimento econômico e Santa Teresinha de Itaipu parece que é o exterior, parece que você está fazendo uma viagem. Itaipulândia não sabe o que acontece em Foz do Iguaçu. Essa integração é que nós temos que fazer. Essa política de desenvolvimento. E aí em vários campos. Não somente na economia, eu sei que o tempo aqui é curto, né, mas agradeço a oportunidade, mas para, né, dar uma ideia geral do que pode fazer, e nós temos que fazer isso na Assembleia Legislativa do Estado, enxergar isso aqui como desenvolvimento, né? E fundamentalmente a ética, a moral tem que ser resgatada no homem público. Caramba, quantos escândalos, e se sai assobiando por aí dando risada como se nada tivesse acontecido. Que representantes são esses? Então, às vezes, eu me empolgo, falo com um pouco mais veementemente, além do que tem um problema da audição, e quem tem problema da audição pensa que por não ouvir, ninguém ouve. Então, fala um pouco mais alto. Mas eu fico assim contundente nas minhas afirmações em relação a isso. Então, integração micro-regional e regional, nós temos que integrar. Do que vive? Por que o Sudoeste não vive um pouco mais do turismo? Tão próximo aqui, Lindeiro do Parque Nacional, o município de Capanema, por exemplo. Enfim, são várias coisas que nós podemos fazer, além, evidentemente, de fiscalizar e legislar naquilo que é a competência da Assembleia Legislativa. Pois é, porque Foz do Iguaçu, a gente acompanha ao longo do tempo, né? A cidade tem tido dificuldades para eleger representantes. Na sua avaliação, isso prejudica até justamente esse processo de integração? Porque quando falamos de Foz do Iguaçu, estamos falando não só do município, mas de uma micro-região toda. É necessária essa presença mais forte, mais contundente lá na Assembleia? Eu vou te dar um dado. O prefeito Chico Brasileiro foi candidato a prefeito, a deputado estadual, e fez em torno de 46 mil, quase 47 mil votos em Foz do Iguaçu. Sabe quantos votos ele fez em Santa Teresinha de Itaipu? Em torno de 500. Ora, como é que um candidato serve para uma determinada cidade, para fazer 40, claro que o número de eleitores é diferente, evidentemente, mas deveria ser minimamente na proporção que fez aqui, porque são quilômetros, são pouquíssimos, raríssimos quilômetros, e Santa Teresinha, no seu dia a dia, aqui com Foz do Iguaçu. Por quê? Porque Foz do Iguaçu perdeu a liderança regional que teve no passado. Se você for me pedir o que houve necessariamente, eu até não saberia te dizer, mas se perdeu a liderança. Foz do Iguaçu, a classe política do Foz do Iguaçu não sabe o que passa em Missal, não sabe o que passa em Santa Helena, não sabe o que passa no distrito de Dom Armando, absolutamente nada. São Miguel do Iguaçu, a impressão que se tem é que está muito longe, entendeu? E não se integra com o Paraguai. Quantos mil alunos nós temos do lado do Paraguai? Até um dia, particularmente, Guilherme, a gente conversava comigo, e foi você que um dia me fez uma observação. Parece que nós temos uma cortina psicológica que nos separa. Foz do Iguaçu fica enclausurada, ficando como se fosse num casulo. Como é que nós vamos falar de desenvolvimento no maior ponto turístico, talvez, do mundo, não sendo capitais, né? Um dos maiores cartões, digamos assim, postais do mundo? E o que sobra para os municípios lindeiros? O que nós estamos conversando em relação a isso? É um problema sério. Nós temos que integrar e nós temos que representar. Agora, tem que ter representante de Foz do Iguaçu que diga: eu represento esta nossa região aqui do Oeste. Quantos votos, mais ou menos, vocês calculam até? Porque a coligação, ela é partido único, né? PPS, né? PPS. Quantos votos vocês calculam, mais ou menos, que é necessário justamente obter para eleger deputado? O PPS, nós temos uma chapa pura de deputados, 46 candidatos a deputado estadual. E os cálculos daqueles que mais entendem de fazer essa matemática eleitoral, vamos dizer assim, matemática de urna, coloca o seguinte: o PPS faz 4 deputados e, com muito otimismo, talvez, eu acho que o excesso de otimismo, faz 5 deputados estaduais. Nesses 46, faz voto de legenda suficiente para colocar 5 deputados. Eu figuro, por pesquisas internas do partido, entre o terceiro e o quarto mais votado do partido. O que me coloca, digamos assim, não com tranquilidade, mas com a maior, talvez, o candidato de Foz do Iguaçu, com título de Foz do Iguaçu, com maior viabilidade de se eleger. Porque eu preciso em torno de 30 mil votos para me eleger. Outros candidatos por conta de chapas que exigem um pouco mais de votos, vão ter um pouco mais de dificuldade, porque a quantia vai ser muito maior. Então, o Nelson, no número 23.222, o Nelson Rodrigues, eu tenho, sim, boas chances de ser deputado estadual. E espero isso. Com relação ao trabalho até na região, porque eu vi até dias atrás uma visita à sua cidade de Capanema, né, acompanhando ali algumas ações. Como é que vem sendo esse diálogo com os representantes dos municípios vizinhos aqui? É exatamente por isso. Eu não consigo entender a nossa fronteira dissociada um município do outro. Não é possível. Nós temos que pensar em integração. Porque quando você pensa em desenvolvimento econômico, você não está falando de uma singela empresa que vai ter 2, 3 funcionários. Né? Você está falando de nichos que vão se desenvolver. Aí você vai ter que ter vocação, você vai ter que ter pessoal preparado. Em que ponto que você vai começar a se instalar para ter esse desenvolvimento econômico regional, iniciando o micro-regional? Então eu tenho acompanhado bastante o sudoeste do estado, até porque eu tenho raízes na cidade aqui de Capanema. Em linha reta, nós temos a poucos quilômetros, se pudesse atravessar o parque, estaríamos ali. E tenho feito também na nossa micro-região aqui do oeste do estado do Paraná. Né? Ou na região do oeste, Toledo, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, etc., Matelândia, Selva Azul, até chegar aqui em Foz do Iguaçu. Né? Que você vai somando um voto aqui, vai somando um voto ali. Por exemplo, São Miguel do Iguaçu não tem um representante, Santa Helena não tem um representante, Missão não tem um representante, a Medianeira não tem ninguém no parlamento, e eu sou uma das opções. Se eleito deputado, essa é uma pergunta até meio básica, mas que precisa justamente ser feita. Se eleito deputado, como é que vai ser o relacionamento justamente com o prefeito de Foz do Iguaçu, prefeito de Santa Terezinha, Medianeira? Como é que vai ser essa relação? O mais urbano e republicano possível. Quando você é deputado de uma região, a questão política, partidária, ela não pode vir a toda atuação, né? Você é de Foz do Iguaçu. Evidentemente que você tem que se colocar à disposição dos prefeitos e de ser uma pessoa que estará lá para colaborar. Eu, particularmente, não terei dificuldade alguma no campo pessoal para fazer tratativas com o prefeito Chico Brasileiro. O PPS para governo do estado, inclusive, está no apoiando o candidato que é do prefeito Chico Brasileiro, além do que eu tenho uma relação pessoal de amizade boa com o prefeito. E ele é um homem que com certeza está interessado no bem-estar da cidade. Acho e tenho muitos reparos a fazer a atuação do prefeito. Tem que melhorar a equipe. Tem que melhorar a equipe. Agora, isso não quer dizer que você vai confundir em fazendo uma crítica à administração e você sendo deputado, sendo um deputado contra. Eu não sou, eu acho que não. Eu acho que nós temos que ser republicanos, ser suprapartidários. Bons projetos haverão sempre contar com o meu apoio. A Assembleia Legislativa do Paraná, que tem vários papéis, né? Fazer leis, fiscalizar a gestão, enfim, propor iniciativas. Fiscaliza mal. Exatamente, essa é uma das perguntas que eu vou fazer. Sua formação é na área jurídica. Eu fiz o curso de letras e o curso de direito com algumas pós-graduações, especializações e um adiantado já de doutorado na Universidade de Buenos Aires. Nós temos que fiscalizar, Guilherme. Chega. E outra coisa, é uma gastança. Mas olha, uma gastança de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é uma festa. É deputado e sai um secto de 10 pessoas com ele, e é um yahahu, yahahá, e um penteia o cabelo, e outro lustra o sapato, e outro pega e vai conduzir. É dinheiro jogado fora, Guilherme. Isso é dinheiro de saúde, isso é dinheiro de educação, dinheiro para segurança. Nós temos que acabar com isso. Isso é dinheiro de suor de pessoas que pagam seus impostos. Aquilo lá não cai. E daí dá-se a impressão. Olha quanto custa o gabinete de um deputado. Para quê? Eu quero saber, para que custa tudo isso? Qual é a lei que o senhor Guilherme teve da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná dos últimos 10 anos? Que o senhor possa dizer assim, não, impactou de forma extremamente positiva. São gastos mais, são milhões por mês que são gastos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E qual é o retorno? Isso tem que fazer o dever de casa. Aí fica aquele compadril. Aí depois você chega num estágio, muitas vezes, de um ato de corrupção, que a imprensa diz, olha, não se levantou uma parede, não se edificou absolutamente nada, se pagou 20 milhões pela obra. E os deputados não sabiam? Nenhum deles sabia. Estão fazendo o quê? O que estão fazendo lá? Ninguém sabia. Aí tem que ser um repórter de rádio, tem que ser alguém da televisão, tem que ser um delator com dodói no cotovelo, porque brigou com os cupincha. Aí vai lá e dá parte pro delegado. E a Assembleia estava onde? E os diários secretos da Assembleia, que é a Polícia Federal, que são 200 milhões? Não tem ninguém dos 54 para explicar isso? Ah, eu trouxe uma emenda, eu trouxe um trator, eu ajudei a comprar ambulância, da ambulância, dá o trator, isso é nosso, e vai se haver com o delegado de polícia que tem o problema. Não com o eleitor comigo. É essa atitude que nós temos que ter. Estamos já no minuto final já dessa entrevista. Vou deixar o espaço aberto aqui justamente, estou conversando com o Dr. Nelson Rodrigues, ele que é candidato a deputado estadual pelo Partido Popular Socialista, PPS, número 23222. Um momento final aí para uma mensagem justamente àquele eleitor que está nos ouvindo aqui em Foz do Iguaçu e região. Primeiro que você sabe da minha admiração pessoal por você, para mim foi uma honra ter sido entrevistado por você e pela emissora. Eu deixo para o público a seguinte mensagem. Nós haveremos de ser governado por alguém. Eu sou democrata e na democracia você vai ter o cargo de vereador, você vai ter o cargo de deputado, estadual, federal, senador, etc. E tão importante quanto você escolher um presidente, uma presidente da República, um governador, uma governadora, tão importante é você saber quem é que vai para o parlamento, seja estadual ou federal. Porque 90% ou mais de todas as ações que queira fazer um presidente da República ou um governador do Estado passa pela aprovação ou da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados e do Senado. Então é importante, eu estou vendo que aqui e acolá tem uma discussão mais acirrada em relação à presidência da República. Mas preste atenção, prestem atenção. Não tem presidente da República que governa, não tem governador do Estado que governa bem se você não tiver uma boa a Assembleia Legislativa e um bom número de deputados federais ou senadores da República, conforme os cargos respectivamente. Então, é interessante que vocês prestem atenção. Eu venho de longe e me coloco à disposição de todo o ouvinte eleitor aqui de Foz do Iguaçu. Tenho me debruçado, feito uma autocrítica. Todos os dias eu procuro saber o que que me reserva a missão pela qual eu estou propondo a exercer, e posso lhe dizer que estou extremamente preparado para isso. E agradeço muito, Guilherme.